A porta pesada repousava sobre a longa mesa de trabalho no centro da oficina, ocupando quase todo o espaço disponível. Era uma peça de madeira maciça, antiga e desgastada pelo tempo, com a superfície coberta por uma camada opaca de poeira acumulada e marcas de abandono. As bordas estavam ressecadas, apresentando pequenas lascas que se soltavam ao menor toque, e a cor original da madeira havia se perdido sob um tom cinzento e sem vida. Em um dos cantos inferiores, a estrutura cedia levemente, revelando um vão onde as peças já não se encaixavam com firmeza. As dobradiças de ferro ainda presas à lateral mostravam manchas profundas de ferrugem, rígidas e imóveis após anos de esquecimento. Havia um desequilíbrio silencioso naquela peça, uma sensação de utilidade interrompida que preenchia o ambiente iluminado da oficina. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes, é só isso que a gente precisa. Matias parou diante da mesa, observando a porta com um olhar atento e demorado. Ele passou a mão calosa sobre a superfície áspera, sentindo a textura irregular e o frio da madeira esquecida. O toque revelou a resistência que ainda habitava o interior daquela estrutura, uma força adormecida sob a camada de negligência. Naquele momento, o carpinteiro tomou a decisão de devolver a dignidade àquela peça. Ele não a deixaria se desfazer. Naquela mesma noite, ele iniciaria o trabalho de remover as marcas do tempo, de curar as feridas da madeira e de restaurar a função para a qual a porta havia sido criada. O compromisso estava selado no silêncio da oficina, uma promessa de transformação que começaria pelas mãos dele. A oficina era um refúgio de luz amarela e calor, um espaço onde o cheiro de serragem e resina impregnava o ar. Do lado de fora das janelas de vidro quadriculado, a noite de inverno se estendia fria e silenciosa. Flocos de neve caíam em um ritmo lento e constante, cobrindo o chão do quintal com um manto branco que apagava os contornos do mundo. O acúmulo da neve nos beirais do telhado abafava os sons externos, criando uma redoma de quietude ao redor do pequeno prédio de madeira. O frio tentava pressionar os vidros, mas o calor do fogão a lenha no canto da oficina mantinha o ambiente acolhedor e seguro. O carpinteiro caminhou até o fogão, abrindo a pequena porta de ferro para adicionar mais dois pedaços de lenha. As chamas lamberam a casca seca imediatamente, estalando com um som vivo que contrastava com o silêncio da neve lá fora. O calor irradiou pelo espaço, aquecendo o rosto do homem e relaxando os ombros. Ele fechou a porta de ferro com um clique metálico e voltou para perto da mesa de trabalho. A luz da lâmpada pendente no teto projetava sombras suaves sobre os relevos da porta velha, destacando cada imperfeição que precisava de cuidado. Matias respirou fundo, sentindo o aroma do ar aquecido misturado ao cheiro de terra seca que emanava da porta. Ele ajustou o avental de tecido grosso ao redor do corpo, amarrando as traças nas costas com movimentos habituais. A preparação do corpo acompanhava a preparação da mente. Ele olhou para a fileira de ferramentas organizadas na parede de tábuas, cada uma em seu lugar, esperando para ser usada. A noite seria longa, embalada pela queda invisível da neve e pelo trabalho meticuloso que o aguardava. A porta, deitada sobre a mesa, parecia pronta para receber o primeiro toque de restauração. O trabalho começou pela remoção das ferragens antigas que ainda se agarravam à madeira. Ele escolheu uma ferramenta de ponta chata e cabo de madeira polida, pesada o suficiente para lidar com parafusos presos pelo tempo. Ele se inclinou sobre a primeira dobradiça, posicionando a ponta metálica na fenda de um parafuso escurecido. A ferrugem havia fundido o metal à madeira, criando uma resistência teimosa. O homem firmou os pés no chão de tábuas de cove e aplicou uma pressão constante, girando o cabo com lentidão. Um rangido seco ecoou pela oficina, seguido do som de pequenos fragmentos de ferrugem se soltando. O parafuso cedeu milímetro por milímetro. A cada volta, um pó alaranjado caía sobre a mesa, marcando o esforço da remoção. Matias repetiu o processo para cada um dos fixadores, sentindo a tensão nos músculos do antebraço e a textura lisa do cabo da ferramenta em sua palma. Quando o último parafuso foi retirado, ele guardou as pequenas peças em uma tigela de metal esmaltado. O som metálico dos parafusos caindo no recipiente soou claro e pontual. Em seguida, ele puxou a dobradiça inteira. Ela se soltou com um estalo abafado, deixando para trás uma marca retangular na madeira, onde a cor original, um castanho profundo, ainda se preservava, protegida da luz e do ar por décadas. Do lado de fora, a neve continuava a cair, engrossando a camada branca no parapeito da janela. O silêncio do inverno parecia se aprofundar, tornando os sons dentro da oficina ainda mais nítidos. O carpinteiro pegou a grande manocela de ferro, que também estava coberta por uma crosta áspera. Os parafusos dessa peça eram maiores e exigiram um movimento mais amplo dos ombros. Ele trabalhou com paciência, sem forçar além do limite do metal velho, até que a manocela se soltou em sua mão. Ela era pesada, fria e cheirava a ferro antigo e umidade. Ele a depositou suavemente ao lado da tigela de parafusos, liberando a porta de todos os seus apêndices metálicos. Com a superfície livre, era o momento de limpar a poeira acumulada. Matias pegou uma escova de cerdas duras e começou a varrer a madeira de ponta a ponta. O movimento do braço era rítmico, um vai e vem constante que levantava pequenas nuvens de pó acinzentado. O som das cerdas raspando a madeira seca era como um sussurro contínuo. A cada passada da escova, a camada superficial de sujeira desaparecia, revelando os veios largos e as marcas de uso que a porta havia acumulado ao longo de sua história. O cheiro de poeira antiga encheu o ar por alguns momentos, logo sendo puxado pela corrente de calor que subia do fogão a lenha. O carpinteiro parou para limpar o rosto com um pano limpo, sentindo a respiração tranquila em seu peito. Ele passou a mão nua sobre a madeira recém-escovada. A aspereza ainda estava lá, mas a sensação de abandono havia sumido. A porta agora era uma tela limpa, pronta para ser consertada. Ele notou como a luz da lâmpada refletia de forma diferente sobre a superfície agora sem poeira, mostrando as ondulações naturais do corte original da árvore. O frio lá fora parecia distante, contido além do vidro da janela. A neve acumulada começava a formar pequenas dunas no quintal, visíveis apenas quando o vento brando movia os flocos sob a luz fraca que escapava da oficina. Matias caminhou ao redor da mesa, inspecionando cada canto da porta limpa. Ele procurava por rachaduras, por partes onde a madeira havia cedido à umidade ou ao peso. O olhar atento percorria a extensão da tábua principal, avaliando o que precisaria ser reforçado antes que a beleza pudesse ser restaurada. A limpeza havia revelado a verdade da peça, suas fraquezas e sua força residente. Ele pegou um pano levemente umedecido e passou sobre a marca escura onde a maçaneta costumava ficar. A umidade fez a cor da madeira saltar aos olhos por um breve instante, um tom rico e quente que prometia retornar em breve. A água evaporou rapidamente no ambiente aquecido, deixando a superfície fosca novamente. O carpinteiro dobrou o pano e o colocou no bolso do avental. O primeiro passo estava concluído. A porta respirava sem o peso da sujeira e do metal enferrujado. O ambiente ao redor parecia aprovar o progresso, mantendo o estalar suave da lenha e a quietude acolhedora que abraçava o trabalho minucioso. A atenção do homem voltou-se para o canto inferior da porta, onde a estrutura estava comprometida. Uma longa rachadura separava a tábua lateral do painel central, criando uma fresta por onde a luz da oficina passava livremente. As juntas originais tinham encolhido com o ressecamento de anos, perdendo a firmeza que mantinha a peça unida. Matias passou o dedo indicador ao longo da fenda, sentindo as bordas irregulares e soltas. Ele precisaria preencher aquele vazio e estabilizar a madeira antes de seguir adiante. Ele caminhou até um cesto de retalhos de madeira no fundo da oficina e escolheu um pedaço de carvalho claro, com veios retos e textura densa. Retornando à mesa, ele mediu a largura e a profundidade da rachadura usando um pequeno instrumento de metal deslizante. Com os números em mente, ele prendeu o pedaço de carvalho em um torno de bancada. O mecanismo de ferro apertou a madeira com um rangido firme, segurando-a imóvel. Matias pegou um serrote de dentes finos e começou a cortar a madeira. O som do serrote cortando a madeira nova era agudo e musical, diferente do raspar seco da escova de antes. O movimento do braço do carpinteiro era fluido, usando o próprio corpo para guiar a lâmina. Uma fina chuva de serragem clara caiu sobre o chão, misturando-se com as sombras projetadas pela luz. O cheiro fresco da madeira recém-cortada subiu pelo ar, um aroma doce e vibrante, que contrastava com o cheiro envelhecido da porta sobre a mesa. A neve lá fora continuava sua dança silenciosa, os flocos batendo levemente contra o vidro da janela, como pequenos toques de algodão. Com a peça cortada no tamanho aproximado, Matias pegou uma ferramenta de lâmina afiada e cabo curto. Ele começou a desbastar as laterais do pedaço de carvalho, criando um formato de cunha, mais fino numa das pontas e mais larga na outra. As liscas finas de madeira se enrolavam ao sair da lâmina, caindo sobre a bancada como pequenos cachos dourados. Ele trabalhava com calma, testando o encaixe da cunha na rachadura da porta várias vezes, ajustando a espessura com cortes precisos e delicados. A sensação da lâmina cortando a fibra da madeira transferia uma vibração suave para a mão do homem, uma comunicação tátil de resistência e forma. Quando a cunha se ajustou perfeitamente, preenchendo a fresta sem forçar as laterais antigas, Matias preparou a cola. Ele usou um pequeno pincel de cerdas macias para espalhar um líquido espesso e amarelado por dentro da rachadura e sobre as superfícies da cunha nova. A cola tinha um cheiro levemente ácido que logo se dissipou no ar quente da oficina. Ele inseriu a ponta fina da cunha na fenda e, com um martelo de madeira maciça, começou a bater na extremidade mais larga. Os golpes do martelo eram controlados e rítmicos. O som oco da madeira batendo contra a madeira ecoou pelas paredes da oficina. A cada batida, a cunha descia um pouco mais, espalhando o excesso de cola pelas bordas. Matias sentia a resistência aumentar à medida que a peça se acomodava em seu lugar definitivo, unindo as partes separadas com uma pressão firme. Quando o som da batida mudou, tornando-se mais denso e surdo, ele soube que a cunha havia chegado ao fundo. A fresta estava completamente preenchida, e a estrutura da porta recuperava sua integridade. Ele pegou um pano úmido e limpou cuidadosamente a cola que havia escorrido para a superfície. O contraste entre a madeira clara da cunha e a madeira escura e envelhecida da porta era evidente, como uma cicatriz nova em uma pele antiga. Com um pequeno serrote flexível, ele cortou a parte da cunha que ficava fora da superfície, nivelando a madeira nova com a velha. O carpinteiro passou a mão sobre o conserto. Estava liso, firme e contínuo. O canto da porta, antes frágil e solto, agora era sólido sob o toque. A fraqueza havia sido curada com paciência e precisão, deixando a peça pronta para suportar novamente o peso de seu próprio movimento. O calor do fogão a lenha continuava a abraçar o ambiente, secando a umidade da cola e trazendo uma sensação de conforto para o trabalho realizado. Com a estrutura firme novamente, o próximo passo exigia paciência e esforço contínuo. A superfície da porta ainda carregava os restos de um verniz antigo, agora craquelado e transformado em pequenas escamas ressecadas que escondiam a verdadeira cor da madeira. Matias pegou um bloco retangular de cortiça e o envolveu com um pedaço de papel áspero. Ele posicionou as mãos sobre o bloco, sentindo a textura granulada sobre os dedos, e encostou a ferramenta na extremidade superior da porta. O primeiro movimento de vai e vem produziu um som áspero e arrastado. O atrito imediato quebrou a fina camada de verniz velho, transformando-a em um pó fino e esbranquiçado. O carpinteiro estabeleceu um ritmo constante. O som do raspar encheu a oficina, um ruído seco que subia e descia em intensidade conforme os braços do homem avançavam e recuavam. O esforço físico gerou um calor interno, fazendo Matias afrouxar um pouco as tiras do avental. A poeira começou a se acumular sobre a mesa e a flutuar no ar iluminado pela lâmpada, criando pequenos feixes de luz visíveis. A cada passada do bloco áspero, a porta revelava um pouco mais de sua essência. A cor cinza e opaca cedia lugar a um tom castanho claro, mostrando os desenhos naturais formados pelo crescimento da árvore. Matias observava as linhas curvas dos veios aparecerem como rios em um mapa antigo. Ele limpava a superfície com a mão de tempos em tempos, sentindo a transformação tátil. O toque rústico da madeira crua era quente e convidativo. O trabalho de nivelar a superfície exigia atenção aos detalhes. Nas áreas ao redor dos painéis centrais, onde a madeira formava pequenos degraus e molduras, o bloco grande não alcançava. Matias dobrou um pedaço menor do papel áspero e usou apenas a ponta dos dedos para alcançar os cantos. O movimento tornou-se curto e preciso. O som mudou para um chiado suave. Ele sentia a pressão da madeira contra a ponta dos dedos, guiando o desgaste apenas o suficiente para limpar sem alterar a forma original dos relevos. O cheiro do verniz em pó misturou-se ao aroma profundo da madeira exposta. Era um cheiro adocicado e terroso, que lembrava florestas densas e folhas decas. Do lado de fora da oficina, a neve continuava a cair, agora de forma mais densa. A brancura do quintal refletia a luz da janela, criando um brilho suave que tentava invadir o ambiente. O contraste entre a frieza extrema além do vidro e o suor leve na testa do carpinteiro tornava o espaço interno ainda mais protegido e isolado. O mundo parecia ter parado, reduzido apenas ao tamanho daquela mesa de trabalho e ao som constante do atrito. Após percorrer toda a extensão da porta com o papel mais grosso, Matias trocou o material do bloco. Ele escolheu uma folha com grãos muito finos, quase macia ao toque. O objetivo agora não era mais remover material, mas polir a superfície, fechar os poros da madeira e prepará-la para receber nutrição. O novo movimento sobre a porta produziu um som aveludado, um sussurro longo e contínuo. A resistência diminuiu e o bloco deslizava com facilidade sobre o castanho claro. A madeira respondia ao polimento, adquirindo um brilho fosco e natural. Matias passou a mão calosa sobre a superfície áspera, sentindo a textura irregular e o frio da madeira esquecida. A tolerância revelou a resistência que ainda habitava o interior daquela estrutura, uma força adormecida sob a camada de negligência. Naquele momento, o carpinteiro tomou a decisão de devolver a dignidade àquela peça. Ele não a deixaria se desfazer. Naquela mesma noite, ele iniciaria o trabalho de remover as marcas do tempo, de curar as feridas da madeira. A madeira respondia ao polimento, adquirindo um brilho fosco e natural. Matias passou a palma da mão sobre o painel central. A textura era semelhante à de uma pedra polida pela água do rio, fria nos primeiros segundos, mas que logo absorvia o calor da pele. Não havia mais farpas, nem aspereza. A cicatriz do conserto no canto inferior havia se misturado perfeitamente ao restante da peça, visível apenas pela diferença de cor, mas imperceptível ao toque. O carpinteiro pegou um pano limpo e seco e sacudiu vigorosamente sobre a porta, expulsando a última camada de poeira fina. A superfície estava limpa, lisa e exposta, respirando o ar quente da oficina, pronta para a transformação que viria a seguir. A madeira estava crua, nivelada e sedenta. Matias caminhou até uma pequena prateleira encostada na parede de tijolos e pegou uma lata de metal redonda. Ao abrir a tampa com um pequeno estalo, o aroma rico e denso de óleo de linhaça e cera de abelha natural invadiu o ar. Era um aroma nutritivo, pesado e confortante, que rapidamente sobrepôs o odor seco da poeira e da serragem. Matias trouxe a lata para perto da mesa e pegou um pedaço de tecido de algodão macio, já amarelado pelo uso em trabalhos anteriores. O carpinteiro mergulhou a ponta do tecido na pasta translúcida dentro da lata. A cera tinha uma textura suave, cedendo facilmente à pressão dos dedos. Ele posicionou o pano sobre o canto superior da porta e começou a aplicar o produto com movimentos circulares e amplos. O efeito foi imediato. Assim que a mistura tocou a superfície lisa, a madeira absorveu a umidade. A cor castanho claro transformou-se instantaneamente em um tom escuro, profundo e vibrante. Os veios da madeira, antes sutis, saltaram à visão com contrastes fortes de dourado e marrom escuro. O som do pano esfregando a madeira era um murmúrio suave e rítmico. Matias sentia a textura do líquido penetrando nos poros da porta, criando uma camada de proteção que devolvia a vida à peça. A cada círculo traçado pelo braço do homem, uma nova área da porta despertava. O contraste entre a parte já tratada, rica e brilhante, e a parte ainda crua, opaca e pálida, era a prova visual da recuperação. Ele avançava lentamente, garantindo que cada milímetro recebesse a mesma quantidade de óleo e cera. A técnica não exigia força, apenas constância e cuidado. O calor do ambiente ajudava a amolecer a cera, facilitando a aplicação. O reflexo da lâmpada pendente começou a brilhar sobre a superfície recém-tratada, acompanhando o movimento das mãos de Matias. O cheiro adocicado da cera de abelha preenchia os pulmões do carpinteiro a cada respiração, trazendo uma sensação de calma e completude. A porta bebia o óleo rapidamente, como terra seca recebendo a primeira chuva após uma longa estiagem. Ele dedicou atenção especial aos relevos e às molduras dos painéis. Com a ponta dos dedos envolvida no pano úmido, ele massageou o óleo nas curvas e nos cantos mais difíceis. A madeira ali parecia absorver ainda mais o produto, escurecendo de forma intensa. O remendo de carvalho claro no canto inferior também recebeu sua parte. O óleo realçou a diferença das madeiras, transformando o que era um defeito em uma marca de história e resistência. A peça ganhava caráter, exibindo suas marcas com orgulho, protegidas por um brilho quente. Lá fora, a neve caía com uma lentidão hipnótica, visível pelo vidro embaçado nos cantos pela diferença de temperatura. O silêncio da noite de inverno envolvia a oficina, isolando o homem e seu trabalho em uma bolha de tempo suspenso. O único som era o deslizar contínuo do algodão sobre a madeira maciça. Matias terminou de aplicar a primeira camada em toda a extensão da porta. Ele recuou um passo e observou. A peça inteira parecia pulsar sobre a luz amarela, rica em cores e texturas. Ele esperou alguns minutos, deixando a madeira absorver o máximo possível. O calor do fogão a lenha ajudava no processo, secando a superfície lentamente. Em seguida, ele pegou um segundo pano, limpo e completamente seco. Com movimentos longos e firmes, ele começou a polir a porta, retirando o excesso de cera que não havia sido absorvido. O atrito do pano seco contra a cera gerou um calor sutil e levantou um brilho acetinado, suave ao olhar e incrivelmente liso ao toque. A porta não parecia mais uma peça velha resgatada do abandono. Ela havia recuperado a imponência e o calor de sua juventude, pronta para enfrentar novos invernos com a resistência renovada. A madeira estava pronta, mas a porta ainda precisava de suas articulações e de sua voz. Sobre a bancada auxiliar, as dobradiças e a maçaneta de ferro descansavam na tigela esmaltada, cobertas por anos de oxidação e sujeira. Matias pegou a maçaneta pesada. O metal estava frio e áspero, transmitindo a sensação de abandono que a porta já não possuía. Ele pegou um pedaço de lã de aço fina e uma pequena garrafa de óleo mineral. Deixou cair algumas gotas do líquido transparente sobre o ferro escuro e começou a esfregar. O atrito da lã de aço contra o metal enferrujado produziu um som agudo e arranhado, diferente de todos os sons que a madeira havia proporcionado. Era um trabalho de fricção constante. O homem aplicava pressão com o polegar, seguindo as curvas da maçaneta. O óleo mineral misturava-se à ferrugem solta, formando uma pasta escura que manchava as pontas dos dedos. Aos poucos, a crosta áspera cedia, revelando a superfície original do ferro forjado. O metal não brilhava como prata, ele exibia um brilho fosco, cor de grafite, denso e resistente. Matias limpou a maçaneta com um pano grosso, removendo a pasta escura. A peça agora estava lisa e clina, com um peso que parecia mais sólido nas mãos. Ele repetiu o processo com as grandes dobradiças. Cada canto do metal foi esfregado até que a cor escura e limpa do ferro emergisse. O cheiro metálico e pontudo do ferro polido flutuava no ar, misturando-se ao aroma doce da cera de abelha que emanava da porta. As peças antigas haviam recuperado sua dignidade, prontas para voltar a seu lugar de origem. Chegou a hora de unir o metal à madeira. O carpinteiro posicionou a primeira dobradiça sobre a marca retangular na lateral da porta. O encaixe foi perfeito, um retorno exato ao espaço moldado décadas atrás. Ele pegou os parafusos originais, que também haviam sido limpos e levemente lubrificados, e os inseriu nos furos. Com uma chave de fenda de cabo grosso, ele começou a girar. O som do metal entrando na madeira tratada era firme, um clique surdo e contínuo a cada volta. O parafuso encontrava resistência, mas avançava seguro, ancorando o ferro na estrutura maciça. A cada parafuso apertado, a porta ganhava mais peso e função. Matias sentia a tensão final na ferramenta quando a cabeça do parafuso se alinhava com a superfície da dobradiça, travando a peça no lugar. A conexão era sólida, sem folgas. Ele moveu a dobradiça com a mão. O metal gerou suavemente, sem os rangidos secos do passado. O óleo mineral havia penetrado nas articulações, garantindo um movimento silencioso e fluido. A porta estava recuperando sua capacidade de abrir e fechar. Ele caminhou até o outro lado e posicionou a maçaneta. A base de ferro escuro contrastou lindamente com a madeira rica e escura. Os parafusos maiores exigiram mais força para serem fixados. O homem firmou o pulso e girou a chave com determinação. O som do aperto final ecoou pela oficina quieta. Ele segurou a maçaneta com a mão inteira, testando a firmeza. A peça não cedia um milímetro. A sensação do metal clino e liso contra a palma quente da mão era o toque final da restauração. O silêncio do inverno lá fora permanecia inalterado, a neve acumulando-se silenciosamente sobre o telhado e os galhos das árvores. Dentro da oficina, as ferramentas repousavam sobre a mesa. Matias passou um pano limpo sobre as ferragens recém-instaladas, removendo qualquer marca de dedos. O contraste entre o marrom vibrante da madeira encerada e o grafite profundo do ferro polido criava uma harmonia visual de força e cuidado. A porta estava completa. Todas as suas partes, antes separadas pelo desgaste e pelo tempo, agora formavam um corpo único e funcional, unido pelo esforço silencioso daquela noite. A porta estava pronta, mas deitada sobre a mesa, ela ainda era apenas um objeto em repouso. Para entender o resultado de seu trabalho, o carpinteiro precisava vê-la em sua posição natural. Matias posicionou-se na extremidade da mesa. Ele segurou as bordas laterais da madeira maciça, sentindo a espessura firme sob os dedos. Com um movimento contínuo e usando a força das pernas, ele levantou a peça. O peso era considerável, a gravidade puxando a madeira densa e o ferro maciço para baixo, mas ele a manteve equilibrada. Ele caminhou passos curtos para trás, deslizando a porta fora da mesa e a apoiou no chão de tábuas da oficina. O impacto suave produziu um som grave que reverberou pelo piso de madeira. Matias inclinou a porta levemente para trás, encostando-a contra a parede de tijolos aparentes, perto do fogão a lenha. Ele soltou as mãos devagar, garantindo que a peça estivesse estável. A mudança de perspectiva transformou o ambiente. A mesa de trabalho, agora vazia, parecia imensa, e a porta, em pé, assumiu uma presença imponente no espaço iluminado. O homem recuou alguns passos, cruzou os braços e observou. A luz amarela da lâmpada pendente banhava a madeira de cima a baixo. Os veios escuros do carvalho serpenteavam pela superfície, brilhando suavemente graças à camada de cera de abelha. As dobradiças de ferro escuro projetavam pequenas sombras nítidas sobre a moldura, e a maçaneta repousava firme, esperando o toque de uma mão. A cicatriz no canto inferior, onde a cunha nova havia sido inserida, contava a história da recuperação sem esconder o passado. A porta não parecia nova, parecia eterna. Ela carregava o peso de sua idade, mas exibia a força de algo que foi cuidado e preservado. Matias aproximou-se lentamente. Ele estendeu a mão e segurou a maçaneta. O toque do metal limpo era confortante. Ele fez um movimento de abrir, girando a peça de ferro. O mecanismo interno, agora livre de ferrugem, respondeu com um clique mecânico suave, um som de precisão que havia sido resgatado do silêncio. Ele puxou a porta levemente em sua direção, testando o equilíbrio. Mesmo apoiada na parede, a sensação de solidez era inegável. Era uma estrutura feita para proteger e acolher, para separar o frio do calor, o barulho do silêncio. O calor do fogão a lenha irradiava pelo ambiente, aquecendo as costas do carpinteiro enquanto ele contemplava a peça. O cheiro de cera, óleo e madeira fresca ainda pairava no ar, uma mistura rica que definia a essência da oficina. Ele imaginou o lugar onde aquela porta seria instalada, imaginou o som que ela faria ao se fechar contra o batente, isolando o vento gelado de uma noite de inverno como aquela. Imaginou as mãos que tocariam aquela mesma maçaneta todos os dias, encontrando a mesma firmeza e segurança que ele sentia agora. Ele passou a mão aberta sobre o painel central, sentindo a textura lisa e acetinada deslizar sobre a pele. A aspereza, a poeira e o abandono haviam desaparecido completamente. A madeira estava morna, absorvendo o calor do ambiente. A transformação era concreta e tátil. O esforço físico das últimas horas havia se dissolvido na beleza daquele resultado. Não havia pressa, não havia nada mais a ser cortado, lixado ou apertado. O desequilíbrio que existia no início da noite havia sido corrigido. Lá fora, a tempestade de neve começava a perder força. Os flocos caíam mais espaçados, flutuando lentamente antes de tocar o chão branco. A camada de neve no parapeito da janela havia crescido, bloqueando parte do frio e aumentando a sensação de isolamento acolhedor da oficina. O silêncio do mundo exterior era profundo e pacífico, um espelho da quietude que agora habitava o interior do espaço de trabalho. Matias parou diante da mesa, observando a porta com um olhar atento e demorado. Ele passou a mão calosa sobre a superfície áspera, sentindo a textura irregular e o frio da madeira esquecida. O toque revelou a resistência que ainda habitava o interior daquela estrutura, uma força adormecida sob a camada de negligência. Naquele momento, o carpinteiro tomou a decisão de devolver a dignidade àquela peça. Ele não a deixaria se desfazer. Naquela mesma noite, ele iniciaria o trabalho de remover as marcas do tempo, de curar as feridas das pendências. Lá fora, a tempestade de neve começava a perder força. Os flocos caíam mais espaçados, flutuando lentamente antes de tocar o chão branco. A camada de neve no parapeito da janela havia crescido, bloqueando parte do frio e aumentando a sensação de isolamento acolhedor. O silêncio do mundo exterior era profundo e pacífico, um espelho da quietude que agora habitava o interior do espaço de trabalho. Matias permaneceu em pé diante da porta por um longo tempo, apenas respirando o ar quente e observando o brilho suave da madeira. O trabalho estava finalizado e a peça estava pronta para iniciar um novo ciclo de sua existência. A noite avançava para suas horas mais profundas. Matias desviou o olhar da porta apoiada na parede e começou a arrumar a oficina. Seus movimentos eram lentos e automáticos, o ritmo de quem finaliza um ritual. Ele recolheu as ferramentas sobre a mesa, limpando a ponta de cada chave de fenda e a blada de cada serrote com um pano seco, antes de guardá-las em seus devidos lugares no painel de tábuas. O som metálico das ferramentas tocando os pregos na parede era claro e pontual. Ele pegou uma vassoura de cerdas macias e começou a varrer o chão. A serragem clara do alcarvo misturava-se ao pó cinzento do verniz antigo e aos pequenos flocos de ferrugem. A vassoura raspava o piso de madeira com um som contínuo e rítmico, juntando os restos do trabalho em um pequeno monte no centro do ambiente. Matias recolheu a sujeira com uma pá de metal e a jogou no balde de descarte. O chão voltou a ficar limpo, revelando as marcas de uso que a própria oficina carregava. O fogão a lenha exibia apenas brasas vermelhas e pulsantes. O homem não adicionou mais madeira. O calor residual seria suficiente para manter o espaço protegido até amanhã. Ele caminhou até o interruptor perto da entrada e apagou a luz principal que pendia do teto. A oficina mergulhou em uma penumbra suave. A única iluminação vinha do brilho fraco das brasas e da luz pálida que refletia da neve lá fora, entrando pela janela quadriculada. Nessa meia luz, a porta recém-restaurada assumiu tons de bronze e sombra. O brilho da cera refletia o vermelho fraco do fogão. Matias parou perto da janela, sentindo o frio sutil que irradiava do vidro. Ele olhou para o quintal coberto de branco, intocado, pacífico. O cansaço físico em seus ombros era leve e satisfatório. Ele desamarrou o avental, pendurando-o em um gancho na parede. O cheiro de madeira tratada estava impregnado no tecido e no ar. Com um último olhar para a estrutura firme e silenciosa encostada na parede, ele virou-se e saiu da oficina, fechando a sua própria porta com cuidado, deixando o trabalho descansar na quietude da noite de inverno.